Olha pra mim, pode comigo essa vaga na cama se sente vivo. Olha pra mim, pode comigo essa vaga na cama se sente vivo. Pode comigo essa vaga na cama se sente vivo. Lembra pra mim, fecha o derrocha da minha cama. Pulei no teu bairro, mano, e não vi ninguém. Essa vadia japonesa na minha cama. Estourando tua cara como fosse espelho. Sua fase da água e tu sente agonia. Tô em outro castelo comendo a vadia. Tipo uma ciela explodindo o planeta. Bum, é prêmio pra todo lado. Eu preciso do Sandas pra começar o dia. Eu não escrevo mais sobre o chapado e curti. Caminhando de inferno pra comer sua filha. Eu não sou da Angola, mas remexo com o João. O crioulo de energia te bato de engano. Ligação pra você passar o dinheiro. Ei, eu vim de Marte, me chama de Zin. Roubando alegria, me chama de Gris. Estourando tua bruta tipo de pirulito. Estilo sultão da vadia, sai o ar. Bota da bag, da beat, da praga. Sentando na rua, ela se sente cara. E este move, ela mata a cara. Fogo tua check, isso é sem amor. Fumo cigarro e não sinto sabor. Eu vou me ajoelhar pro teu senhor. Eu sou a besta que eu próprio adoro. Volte das casas, eu joguei o dar. Tipo Rafa, mano, cor arrombado. Cê viu meu double cup e eu tô drogado. Sufocado por bunda, se tu é de bar. Olha pra mim, fode comigo. Essa vadia na cama se sente perigo. Olha pra mim, fode comigo. Essa vadia na cama se sente perigo. Então fui no teu bar, mano, e não vi ninguém. Essa vadia já.